Lição 6. Explique por que você leu o texto. João 10, 33 a 36. O que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Como você pode fazer isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto. Também pode fazer perguntas que ajudem as pessoas a perceber quais são essas palavras. Se você repetir a ideia do texto usando suas próprias palavras, tome cuidado para não fugir da ideia principal. As pessoas têm que perceber que você ainda está falando do texto. Destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem. Explique o que as palavras principais do texto têm a ver com o ponto. Depois de ler o texto, deixe sua Bíblia aberta. Assim as pessoas vão ver que o que você está explicando está relacionado ao texto. Explique de modo simples. Não fique falando de detalhes que não têm a ver com o ponto principal. Para decidir que informações são necessárias, pense no que as pessoas já sabem sobre o assunto.